Uma Bíblia tinha acabado de ser impressa e estava muito feliz. Ela dizia consigo mesma: que bom, poderei levar a palavra de Deus. E ela aproveitou as páginas em branco que tinha ali entre o Antigo e o Novo Testamento para escrever um diário. E aquela jovem Bíblia escreveu: meu querido diário, hoje é dia 5 de janeiro. Estão me levando para uma livraria. Irão me colocar numa prateleira e eu não vejo a hora de alguém me adquirir para que assim eu possa revelar a palavra de Deus. E aquela jovem Bíblia foi transportada até uma livraria e, ao invés de ter sido colocada na prateleira, a puseram em destaque numa vitrine. Então aquela jovem Bíblia ficou mais feliz ainda, porque da vitrine ela olhava todo mundo que passava na calçada. E ela escreveu no seu diário: querido diário, hoje é dia 15 de janeiro. Eu estou muito feliz aqui na vitrine. Espero ansiosamente que alguém entre na livraria e me peça e me leve para sua casa. E de fato, alguém que passou ali viu aquela Bíblia maravilhosa, novinha, aberta, entrou na livraria e comprou. E ela foi embrulhada para presente. E a jovem Bíblia escreveu no seu diário: que maravilha! O meu dono está me embrulhando para presente. Eu vou viajar até a sua casa agora. Não vejo a hora de ser lida. E quando aquela pessoa que tinha comprado a Bíblia chegou em casa e desembrulhou e segurou aquele livro novinho nas mãos, a Bíblia ficou toda feliz e escreveu no seu diário: como as mãos do meu dono são suaves e carinhosas. Não vejo a hora dele folhear as minhas páginas, de eu poder mostrar para ele a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas aquela pessoa que comprou a Bíblia a colocou num porta-livros ali em cima da mesa da sala. E ela ficou esperando, pensando que à noite o seu dono iria lê-la. Mas passou aquela noite e nada. Então aquela Bíblia escreveu no seu diário: meu querido diário, hoje é dia 8 de fevereiro. E o meu dono me colocou num porta-livros. E já tem 15 dias que eu estou aqui esperando para que ele me leia. Mas eu acho que ele anda muito ocupado. Quem sabe hoje ele vai me ler a hora que chegar do serviço. E quando aquele homem chegou do trabalho, tomou seu banho, jantou, ele foi na direção da Bíblia que estava no porta-livros e ela ficou toda emocionada. E o seu dono a abriu e ela ficou feliz. Mas ele simplesmente a abriu e deixou ali aberta e foi dormir. E ela escreveu no seu diário: meu querido diário, hoje é dia 7 de março e o meu dono me abriu no Salmo de número 91, mas sequer o leu, simplesmente deixou aberto nesta passagem e foi dormir. Mas eu vou esperar que ele volte e me leia. Mas o tempo foi passando e aquele homem não lia a Bíblia. Ela ficava o tempo todo aberta ali no Salmo de número 91. E a jovem Bíblia não entendia por quê. Mas, num final de semana, aquele homem estava tão abatido, tão triste, e ele foi na direção da jovem Bíblia e ela ficou emocionada. Ela pensou: agora ele vai me ler. E o homem pegou a Bíblia, tirou do Salmo de número 91 e abriu no Salmo de número 23. E também não leu. Deixou ali a Bíblia aberta e foi embora fazer outras coisas. E a Bíblia escreveu no seu diário: meu querido diário, eu não estou entendendo nada. Ele me abriu e me deixou aqui no Salmo 23, mas sequer o leu e foi fazer outras coisas. Por que será que ele fez isso? E a Bíblia ficou esperando que o seu dono a lesse. Mas, depois de uma semana, aquela Bíblia foi tocada novamente pelo dono, que mudou as páginas de lugar e colocou entre as suas folhas uma fotografia. E a jovem Bíblia viu aquilo e escreveu no seu diário: querido diário, hoje é dia 1º de julho. O meu dono me tomou nas suas mãos e colocou entre as minhas folhas a fotografia de uma moça muito bonita. E ouvi ele dizendo: ah, agora ela vai se apaixonar por mim, mas eu nem conheço aquela moça. Em todo caso, vou ficar esperando que ele venha me ler. Mas o tempo foi passando e aquele homem não lia a Bíblia. A jovem Bíblia começou a ficar muito triste, até que em uma noite o seu dono se aproximou dela, pegou duas folhas de trevos e colocou entre as suas folhas e disse em voz alta: o Salmo 91 não resolveu, nem o 23, nem as outras passagens, nem a fotografia dentro da Bíblia, mas agora com esses dois trevos de quatro folhas eu vou ter mais sorte e vou conquistar o meu amor. E a jovem Bíblia escreveu no seu diário: querido diário, hoje é dia 14 de julho e o meu dono é muito supersticioso. Ao invés dele ler as promessas que Deus faz aqui nas minhas páginas, ele fica querendo uma mágica. Ele fica querendo fazer de mim um objeto de simpatia. Eu estou muito triste. Já estou na metade deste ano e até hoje o meu dono não me leu. O que será que vai ser de mim? Foi quando, naquele mesmo mês, por ser mês de férias, o homem arrumou as malas e pegou a Bíblia do porta-livros e colocou entre as suas roupas e foi viajar. E a jovem Bíblia escreveu no seu diário: ah, agora estou mudando. Estou viajando com meu dono. Tenho certeza que agora ele vai me ler. E quando aquele dono chegou no lugar da sua viagem, no destino da sua viagem, ele tirou todas as coisas de dentro da mala, menos a sua Bíblia. E ela ficou ali, no fundo da mala, mas ele não a tirou dali. Fechou a mala e tudo ficou escuro. E a jovem Bíblia escreveu no seu diário: hoje, o meu dono deve estar muito cansado da grande viagem que ele fez, mas amanhã eu tenho certeza que ele vai me ler. E o tempo foi passando e aquela Bíblia escreveu no seu diário: querido diário, hoje é dia 1º de agosto. Eu me sinto tão abafada dentro dessa mala. Eu sinto tanto calor. E ele colocou outras revistas por cima de mim. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sinto que as minhas páginas estão até embolorando. E ele não me lê. Ah, querido diário, como estou triste. E o tempo passou, as férias se acabaram, o dono refez as malas, voltou para sua casa, tirou tudo o que estava lá dentro, inclusive a Bíblia, que escreveu no seu diário. Ufa, até que enfim, não aguentava mais aquele sufoco. E o meu dono está me colocando de volta no porta-livros, mas eu preferia mesmo era ficar ao lado da cama dele, sobre o criado mudo. Mas ele me colocou como um objeto de decoração na sala. Quando é que este homem vai me ler? E o tempo foi passando e já era 25 de outubro. A Bíblia escutou o seu dono chorando muito, chorando demais. E ela escreveu no seu diário: escuto o meu dono chorando. Quem sabe ele vai me ler e se consolar. Deus tem uma palavra poderosa para enxugar as suas lágrimas. Espero ansiosamente que Ele me dê esta oportunidade de lhe revelar a palavra do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia ficou esperando, e o homem chorou até que as suas lágrimas se secassem e saiu revoltado de casa e foi direto para o bar e não leu a palavra. Aquela Bíblia continuou aberta no Salmo de número 91 e escreveu no seu diário: agora eu entendi porque o meu dono faz isso. Ele acredita que eu, aberta na página que tem o Salmo 91, vou trazer sorte para sua casa e livramento dos espíritos malignos. E ele não consegue entender que a palavra de Deus só tem poder e funciona quando colocada em prática. Ele não compreende que eu não sou um amuleto. Pobre do meu dono, quem me dera se ele lesse a palavra de Deus que está impressa nas minhas páginas. E aquela Bíblia ficou esperando, até que um dia o seu dono veio e pegou um pano e tirou todo o seu pó. E ela pensou: ah, algo vai acontecer agora. E ela esperou ansiosamente, e o seu dono, com muito cuidado, limpou todas as páginas, inclusive a sua lateral, limpou bem o verso e a lombada. Em seguida, pegou aquela Bíblia, colocou dentro de um papel de embrulho e realmente fez um pacote de presente muito bonito. E a Bíblia ficou encantada e ela escreveu no seu diário: ah, que bom, meu dono está novamente tendo cuidado de mim. Alguma coisa está acontecendo. Agora eu tenho certeza que ele vai me ler. E aquela Bíblia foi transportada e colocada ao pé de uma árvore toda iluminada. E ela escreveu no seu diário: querido diário, eu não aguento mais. Sabe o que o meu dono fez comigo? Me pôs como enfeite de uma árvore de Natal. Ele quer receber parentes e amigos e mostrar o meu enfeite ao lado da árvore. Ah, meu diário, será que é para isso que eu nasci? Será que é para isso que eu fui impressa? E aquela semana transcorreu até que no dia 25 de dezembro pegaram aquela Bíblia que estava embrulhada para presente e deram para uma senhora. E a mulher que ganhou aquela Bíblia disse: obrigado, meu netinho, era o que eu queria. E a Bíblia escreveu no seu diário: meu querido diário, mudei de mãos. Fui presenteada para a avó do meu dono. Quem sabe agora ela vai me ler. E ela ficou toda contente. A Bíblia ficou muito feliz. Mas quando aquela senhora abriu a Bíblia, já estando deitada na sua cama, comentou em voz alta: coitado do meu netinho, ele me deu essa Bíblia de presente, mas a letra é muito pequenininha, eu não enxergo nada, como é que eu vou ler essa Bíblia? E aquela Bíblia ficou tão triste, que ela não se conformava. Mas esse parecia ser o seu destino. Foi impressa, estava no mundo para revelar a palavra de Deus, mas ninguém a lia e nem fazia qualquer esforço para lê-la. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa e está lá em cima do guarda-roupa toda empoeirada, vai agora, pegue a tua Bíblia, tire todo o pó que está nela e coloque aí no criado mudo ao lado da tua cama e leia constantemente. Eu aconselho você a começar a ler o Evangelho de João. Comece por João, Depois você leia Mateus, Marcos e Lucas. Depois você leia o livro de Atos. E depois as cartas dos apóstolos, até chegar em Apocalipse. E depois você vai para o Antigo Testamento. Mas faça agora um programa de leitura da sua Bíblia, porque hoje a palavra de Deus está muito triste. Triste porque você não a lê. Você não avalia o que está perdendo. Um dia você saberá o que perdeu, porque terá perdido a vida eterna. Você que diz: "Ah, mas esse é um livro muito velho, com coisas antigas." Olha o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fique você sabendo que este livro que você pensa que é velho é o livro mais atual do mundo, porque ele explica o passado e o que está acontecendo no presente e ainda fala do que vai acontecer no futuro. É o único livro que, quando você lê, você sente que Deus está falando pessoalmente com você. E Jesus Cristo ainda disse o seguinte, e se você tiver uma Bíblia, confira comigo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este é o livro vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante e poderosa do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Por isso, não deixe a palavra de Deus se entristecer pela tua falta de interesse. Aqui no livro, se você examinar, você vai encontrar a vida eterna. Leia o tempo todo. Seja sábio na palavra de Deus. Ela vai te fazer sábio para viver e vencer os teus dias difíceis. E o que é mais importante, vencer todas as astutas ciladas do diabo. E quando o teu tempo aqui nesta terra terminar, esta palavra poderosa te garantirá a vida eterna.